Homem Verde. Eu vejo multinacionais investindo em meio ambiente. Irmão, desculpe-me, mas isso é ilusão. Eles não fazem porque querem ou por preocupação. Fazem por obrigação, porque é legislação. É uma compensação pelo impacto ambiental. Não existe empresa verde no sistema capital. Tem aqui cumpre, aqui não cumpre a lei aplicável. Afinal, se é desenvolvimento, não é sustentável. Mas as indústrias estão a nosso serviço, pra saciar nossas vontades e os nossos vícios. Gera emprego, gera imposto, gira economia. E gera renda pro nosso consumo. Consumo em demasia, é todo dia. Esse consumo é sacana. A vida já virou um eterno corre pela grana. Você que é ecológico, se inclua nesse esquema. Até o mais consciente contribui para o problema. Olhe bem para você. Enquanto ser humano é difícil você ser. A modernidade impede de você ser um homem verde. Olhe bem para você. Enquanto ser humano é difícil você ser. A modernidade impede de você ser um homem. Tem quem ache que fazendo um pouco, ok. Minha parte eu cumpri, pois o lixo lá de casa eu separei. Decidi superior e lógico. Comprar camisa com estampa escrita 100% ecológico. Não é desmerecer, ao contrário eu diria. Qualquer atitude eu entendo que tem valia. Só tem que assimilar que o buraco é mais embaixo. Sim, todos somos um, isso é ecologia. Assim dizia Capra, então se liga rapá. É a teia da vida, tudo se interliga, nada escapa. Ser humano depende da flora, que depende do bicho que tem seu lixo. Que depende da água. Um dia, um vegetariano me avista. Falou, quem come carne é um egoísta. Que contribui para o abuso animal. Porque eu sou vega, eu sou 100% natural. Aí foi mal, mas isso não é regra, meu amigo. Depende do estilo de vida do indivíduo. Um carnívoro pode ser até mais consciente que um vegan, que só por ser vegan já acha o suficiente. Então, olhe bem para você. Enquanto ser humano é difícil você ser. A modernidade impede de você ser um homem verde. Bem para você, enquanto ser humano é difícil você ser. A modernidade impede de você ser um homem verde. Tudo que usamos tem uma complicação. A roupa que compramos veio de uma plantação. Uma área que antes era uma floresta com vida foi suprimida pra produção de algodão. E essa plantação pra vingar e ir pra frente taca-se agrotóxico que é muito poluente. Contaminante do solo, água e do ar. Tipo combustível usado para transportar toda essa carga para indústrias de processo que utilizam e desperdiçam água em excesso que vai pra produção e cai no rio com tingimento. E a empresa se diz verde por ter estação de tratamento. Isso é só um exemplo que o quinto etiqueta conta. Foi só pra falar da roupa que a gente compra. Tudo que a gente usa tem muita complicação. Pra ser um homem verde você tem que ter essa noção. Olhe bem para você. Enquanto ser humano é difícil você ser. A modernidade impede de você ser um homem verde. Olhe bem para você. Enquanto ser humano é difícil você ser. A modernidade impede de você ser um homem. Homem verde de verdade são os índios, se orienta. Mas não certos índios que hoje a FUNAI sustenta. Tribos por aqui tem sua cultura adulterada. E os índios bebem canha e pedem esmola na estrada. É a modernidade que se infiltra e contamina. E a sociedade achando que tá tudo em cima. Homens verdes, só na era dos primata. Não existe homem verde usando terno e gravata. Olhe bem para você. Enquanto ser humano é difícil você ser. A modernidade impede de você ser um homem verde. Olhe bem para você. Enquanto ser humano é difícil você ser. A modernidade impede de você ser um homem verde.